sonhos frustrados, planos rasgados. Chegou o fim da estrada, danos causados, somos culpados. Já não resta mais nada. Eu não sei se errei em te amar mais do que eu. Eu te dei meu amor na medida que me deu. Onde foi que a gente se perdeu? Aquele lance de viver sem mim. Danos causados, somos culpados. Já não resta mais nada. Eu não sei se errei em te amar mais do que eu. Eu te dei meu amor na medida que me dei. Que a gente se perdeu.